Solo 4144, gate 1, feedback novamente. Aguarde, Azul 4441. 4144. Aguarde. Todo o voo 2067 para o pushback em funcionamento, posição 1-0. Ponto 1-0, autorizado, chama taxa. Pode ir para o taxa, 2067. Genero 6330, para ingresso. Oxa 6330, ingresse portão 05. Portão 05, 6330. Muito boa tarde, bom dia, no Paulo Agona, 242, livro. 9242, Alfa, chame antes da Juliette. Série do 2230, autorizado por pistão no 0, vento 1,40 graus, 099. Gente, autorizado pouso na 190, pode ser 2230. Intenção é baixar, livrar 1.500 e regressar para Salvador. Gente, Alfa Maikian, que é o altímetro no 095, aguarde transferência de comunicação. Aguardar, tá iniciando curva pela direita e vai descer para 500 pés. Afirmativo. Gente, Romeu Foco Trot Lima tem frequência livre para autocoordenação com os tráfegos locais. Prossiga. A aeronave já finalizou o pushback, porque acho que não tem espaço suficiente para ingressar. Capitano Vitorinho de Juliette, boa tarde, prossiga. Ingressa de Caíri para Salvador, Marcelo Dama 207. Ingressa na Vera Cruz, 062. Gente, Capitano Vitorinho de Juliette, mantenha-se em condições visuais, corredor Vera Cruz. Altímetro na terminal na 015, após Paripe, voa Seasa. Reporte visual com campo. Ativo, está autorizado o juízo necessário, o Vitorinho de Juliette. Pode retornando à proa do SEASA. Graças, Giovanni. 20 mensagem, táxi está autorizado até o ponto de espera da pista 10, via parte 1, táxi Índia. Ponto de espera, torre 1895, KNH 10. 15, segue o Embraer da Azul como número 2. Número 2, Embraer da Azul. Prosseguindo parte Índia, ponto 0895 com 1015 no ajuste, de porta 067. O Azul está no travesso portão 4. 7. 1895, Yankee. Yankee. Papo Romeu, acho que é o Mike Yankee, confirma intenções? Pouso na 17. Papo Romeu, acho que é o Mike Yankee, autorizado abandonar a linha do litoral. Após efetuar o cruzamento da final da 1-0, reporte final 1-7. Reportar a final 1-7, acho que é o Mike Yankee. Aguardando. Passaredo na escuta? Mandou, passaredo 2230, livrou na sua escuta. Passaredo 2230, Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette, 2230. 4144, pronto para táxi com 111 a bordo, autonomia de 3 horas, alternando galeão. Azul 4144, direita via Índia, ponto de espera Torres 118, decimal 95, Canhagal na 095. Direita via Índia, ponto de espera Torres 118, decimal 95, pode ir, Azul 4144. Solo Salvador, o Azul 2740, por tiver acionamento na 4 Romeu. Autorizado, chame táxi, Azul 2740. Chama táxi, 2740. Está 3606, porta do Juliette. Já na Juliette, ingresso, porta 110. Quadro autorizado para Maceió, via Peso 17, nível 350. Saída Pucajamo, Aracaju, primeira curva esquerda. Transponder 5525, controle Salvador no 20, decimal 8. A forma ótica mais Yankee avistado, autorizado pouso pista 17, vento 1430 graus, 08 nós. Para final do 17, baixado e travado, pouso autorizado, acho que é mais Yankee. Correto, aguarde para o pushback acionamento. Guardando. Gol 9242, Juliette, portão 04. Juliette 04, obrigado, salve 242. Portão 04. Boa tarde, São Salvador, gol 2067, mantendo o ponto de espera do 0. Gol 2067, bom dia, mantém o ponto de espera. Até. Passaredo 2230. Regulação perenal. Aí. Ingresso via Juliette, remoto 112. Ingresso Juliette, remoto 112, 2230. Autorizado, olhando, mantém a pista 90. 90, a linha mantém, rota 067. O Índia, Júlio. Gente, mantenha para o céu, eu gosto de transferência, Vitor Índia, Júlio. Júlio. Libera a direita, não, acho que é o estacionado, frequência livre. Saída Arbor 1, após voa Elefa, primeira curva à direita. Transponder 5570, controle Salvador no 20, decimal 8. Autorizado 360 para Brasília, pedulou 17, saída Arbor 1, Elefa, curva à direita. Transponder 5570, controle Salvador 208. Boa noite, 67, correto, chame pronto. Lima 20, decimal 8. 20, decimal 8, tenha um bom dia. Vem com aquele cordial, boa tarde, Papa Tango Vitor Índia Júlia. Papa Tango Vitor Índia Júlia. Boa tarde, continue a aproximação. Reporte. Correção, dá presente autorizado ao final da 17. Reporte na curta, o ajuste 1015. Cortará na curta da 17. Está lembrando 1500, estou em dia. É, 40 bordo, 40, autonomia de 3 horas, 4 horas, alternando Salvador. Azul 2740, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 0 via Pátio 1 e táxi Índia. Ponto de espera Torre 1. Ponto de espera Torre 1, 1895, Canhagal no 095. Do estado Mendes 15, senhora, livre táxi até o Papátio 3, Índia, ponto 090, 14895, na sua escuta até lá. 3605, cópia. Pronto, cópia, 3605. Autorizado para Serra Bravo, Serra Pitupá. Via Pensiluno 0 para base Pensiluno 6, segue conforme, nível 360. Saída da Euleda Motiva, primeira curva à direita. Transponder 5557, controle Salvador no 20.8. Autorizou São Paulo, saída 60, Pensiluno 10 por base Pensiluno 6, conforme rota. Da Euleda Motiva, curva à direita, 5557, 208, ela está saindo 605. Da Euleda Motiva, correto, são 3605, chame pronto, portão 2. Era pronto, azul 2740. Azul 2740, autorizado, a linha de manter pistão 0. Gente, 2740. Não, pessoal. Confirmando só o POB 037. 1-3-7. Gente, boa noite, 64. Táxi está autorizado até o ponto de espera, via Pátio Ninja, ponto de espera torre 1-895, KNH 1-0-1-5. Controle 208, uma boa tarde, bom trabalho. Rodômetro, boa tarde, gol 2067, cruzamento 300. Gol 2067, contato radar, suba via saída da EL, nível 360. Via da EL 360, gol 2067. Azul 4144, vou direto a Elefa. Elefa 4144. Quatro pouquinho, voando a bordo para desviar de uma formação que tem aqui a 10 milhas à direita. Gente, 4144. Obrigado. Boa guarda. Normal na sete, Índia Júlia. Falatamos o senhor Índia Júlia, autorizado pouso e pistão na 7, ventuna 30 graus, 1-1 nós. 7h30 com 11, desde a 7, júri. Use a rota do plano, 500 pés, decolagem pista na 7. Em coordenação com a torre, prossegue inicialmente com rumo norte. Transponder 5544, controle Salvador no 20.8. F, Delta Romeo Eco, com chame a torre para acionamento, 1895, KNH 1095. Gol 2067, solicita. Prossiga. Utiliza quando possível coordenar motiva. Gol 2067, autorizado o Leda inicialmente. Autorizado? Leda. Leda, obrigado. Salvador, 2740, fora do solo. Rádio 2740, decolada 57, chame o controle 1-20-8. 1-20-8, boa tarde, bom trabalho, Sireta. Igualmente. São de Salvador, 864, ponto de espera, pronto. Boa noite, 64, autorizado. Alinhar e manter pista no 0. Alinhar e manter 0. Papatango Vitorim via Gilete, confirme o baixo. Solo 58. Autorizado, Beck Zé, quem é ponte livrando na Oscar? Vitor Índia Júlia. Romeu Delta, Romeu Eco. Autorizado, acionamento, reportado. Saiu de parte. Zou 2740, contato radar cruzando a 2000 pés, voe direto com onde? direto Blonde Lady. Azul 4144, chame Centro Recife, 126.0, alterna, 122.8. 26.0, 28.8, tenha um bom dia. Prossegue América 229. É o América 229, posição 11, do Pátio 1 para reboque, até a posição 01 do Pátio 3. Sim, aguarde, o América 229. Não aguardo, América 229. Azul 4442, copy. Azul 4442, carriage 4, Sierra Bravo, Vitor Tango, via Upper Zulu 44, flight level 320, dial departure after play the position, after seguro position. First turn to the right. Call code 5564, depart Salvador Control 120.8. Flight level 320, runway 10, dial departure, later transition, then seguro, join upper zero, front floor, turn right after takeoff. Call 1204, call 1204, this is my way. Pushback correct, call me right for pushback and startup, Azul 4442. Okay, approach. Call 3005, pushback startup. Autorizado, chame taxa. Autorizado, chame taxa, 3005. Decolando 01, chame o controle 120.8. 08, boa tarde. Controle Salvador, boa noite, 64. Boa noite, 64, contato radar na decolagem, subiu uma DN de voo 350, em condições de voar, chamo? Chamo, afirmativo, chamo. Voo 2067, chame Centro Recife, 1251, alterna 128.35. Voo 2067, Recife, 251, alterna 2835, tenha um bom dia, bom trabalho. Obrigada, igualmente. Voo 864, vetor radar para liberar sua atenção sem restrições, suba, correção, curva direita na proa 090, limite nessa proa 15 milhas. Direita proa 090, limite da proa qual é? 15 milhas, 15 milhas. Em caso de falha, ao cruzar seu limite, está autorizado a reassumir a navegação na proa de jama. Ok, 15 milhas, caso de falha, esquerda, jama. Quatro, tráfego 10 horas 9 milhas, rumo nordeste, uma TR-72, cruzando o nível 080 em ascensão. 4442 on this frequency. Yes, do you have estimate to push back? No. Roger. Cono 864, tráfego superado, está afastado de Salvador, 10 milhas este, resto uma navegação, vem direto de Amor. Ok, pode manter a proa por mais 20 dias para a formação? Sente mais 20 milhas na proa, Gol 864, está autorizado de juízo necessário. Beleza. Salvador, Azul 2740, possibilidade de desvio 20 graus direito, informações. Firmativo Azul 2740, está autorizado de juízo necessário. Reporte retornando a Prode Conte. Reportaremos a Prode Conte. Confirme. Boa tarde, Oxané 6336. Boa tarde, 6336, formação Lima, prepare Momo, transição Frotti, aguardando cópia. Olha, ótimo, obrigado. Boa noite, 67. Aguarde, boa noite, 67. Guarda. Standby Azul 4442. Para o DAC, que é o Delta 3605, está com 113, 4 horas, Galeão. 113, direita via Índia, ponta de espera torre, 1895, PNH 1095, TAN 3605. 1095, direita a Índia, ponta de espera torre, 2295, TAN 3605. Tá 4, após desvio, 2, Jamon. Confirme o Google no 864. Após desvio, autorizado para o de Aracaju. Após desvio, Aracaju, 4. Pode voar direto, Marcel, após desvio? 867, porção 3, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi, 867. Azul 4442, clear to pushback, come right for taxi. Estado alinhado, decolar, pistão no zero, vento 130 graus, 10 nós. Autorizado, alinhado, decolar no zero, tá perfeito, confirma o horário da notificação. Pode. 10, 15. Romeu Eco, autorizado táxi, reporte na táxi foi Oscar. Qual o POB? Cono 255, boa tarde, esse é a minha identificação, vou em Alagoinhas. Após Alagoinhas, vou ir para o servidor 367, desce e mantenha 4 mil pés, altímetro 1095. Identificou Alagoinhas, Alagoinhas 367, 4.1095. Retorno de desvios, retoma a Prode Conde, o Azul 2740. Tente, Azul 2740. Vitor Índia Juliette, cópia. Autorizado para Caru Lourenço, um no meu pé, decolando no 7, curva direita, corredor Axé. Transponder 0160, controle Salvador no 20.8. Chame o controle 120.8. 208, tá 3605. 1095, bom. 3605, contato radar, suba via Dael, nível 360. Via Dael 360, para 3605. Delta Romeu Eco, decola 209, proa norte, mantém escuta. Será escuta, Romeu Eco. Delta Romeu Eco, dá presente, chama o controle, 120, decima 8. 208, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Delta Romeu Eco. Papa Romeu, Delta Romeu Eco, 503, litoral norte, na escuta permanente do controle. Na escuta permanente do seu controle, Romeu Eco. Nine zero on board. Epa. Azul 4442. Approve a taxi to Holden Point runway 10 via April 1 and taxiway India. On Holden Point, call Tower 118, decimal 95, QNH 1015. Via taxi via April 1 and India, and 118, 95, 115, Azul 4442, good day. Para o taxi, 1867, 180, zero a bordo, alto 3:40, alternativa. Com 1867, direita via Índia, ponto de espera torre, 1895, PNH 1095. Já estamos, ponto de espera 1867. Hoje chamei a 336, cópia. Ponto, cópia. Autorizado para Fortaleza, nível 390, aerovia Upper 119, Bangu, DCT Abuco. Saída Momo, transição Froti, primeira curva à esquerda. Transponder 5012, controle Salvador 120.8. Vai conforme então, 390 para Fortaleza. Decola da cabeceira 10, primeira curva à esquerda, Momo Froti, pela Upper 19, Bangu Abuku. Alocado 5012, controle 120.8, é o Oceané. Chamei 6336, cotejamento correto, chame pronto, portão 5. Samara, obrigado, Fred. 3. Já livrei o eixo. Seu Roberto, já livrou o eixo. Gente. Delta Romeu Eco, seu estimado para ingresso na terminal de Aracaju e pouso. É, o estimado de pouso 1635. Vou calcular aqui o estimado para ingresso na terminal, ok? A gente está aguardando. Ok. Azul 4442. Good morning, maintain Holden Point runway 10. E Alagoinhas, após Alagoinhas, serviço 367, desse mantém nível de voo 050, altímetro 1095. Marca 219 está autorizado, pushback e o reboque até o travesse portão 612. Chame no Travesse 612 para ingressar no Pátio 3. Delivre o reboque até o Travesse 612. Chamará para prosseguir. América 229. Victor India Juliet, após o Sideral autorizado, tá? Reporte na Oscar, ajuste no 015. 8867, autorizando decolagem, pistão 10, vento 130 graus, 10 nós. Agora 6 milhas pelo litoral, recebe? É isso, agora sim, apenas modual. Está com a manutenção. Azul 4442, clear to line up and wait, runway 10. Clear to line up and wait, runway 10. 6605, chame centro Recife, 1251, alterna 128, decimal 35. Ciente, Recife agora, tá 3605, uma boa. Ronan 255, após o servidor 367, foi para o servidor 366, autorizado 2500 pés, altímetro biarmanéfico no 095, reporte estabilizado na final RNAV, pistão no 0 de Salvador. Gente, após o 367, está autorizado conforme o procedimento, ajuste no 095, reporte estabilizado final, no 257. Trolho Delta Romeo Eco voltando, está estimando o 540, ingresso na terminal de Aracaju. No 540, ciente. Copiado o Delta Romeo Eco, reporte a 20 milhas de Salvador. Reportará 20 milhas de Salvador, Delta Romeo Eco. Controle Salvador, boa tarde, igual no 867, passa 1700, Arbor 1. Por 867, contato radar, suba via saída Arbor 1, nível 360. 360, Arbor 1, igual no 867. Vitor India e Julia, decolado 17, controle 120, decimal 8, voo. 7.8, graças, Julia. Controle de Salvador, com aquele cordial, boa tarde, o Papa Tango, Vitor India e Julieta. Batango Vitor Índia Juliette, boa tarde, o nome é o PS Corredor Axé, reporte através do Farol da Barra. A possibilidade de uma ascensão para o 2500, passamos pela 2550. 2500 pés, confere. Apenas. Autorizado a pro direta de Cairu, ascensão até 2500 pés, Vitor Índia Juliette. Graças, Juliette. Sandé 6226, sendo identificação, desce e mantenha nível de voo 060 via chegada Mari. 060 via chegada Mari, 6226, pode baixar. Foi Mari inicialmente, eu Sandé 6226. Mari 6226. Azul 2740, controle. Prossiga, Leide. 2740, serviço radar encerrado 64 milhas. Correto. 64 milhas, nordeste de Salvador, mantenha o nível 170, chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3, boa tarde. Boa tarde, bom trabalho, bom trabalho. Nada igualmente. Baixa. Control, afternoon, azul, 4442. Azul 4442, radio contact, climb and maintain level 320 via dial departure. Dial departure, clear up to 320. Rodão 867, vou girar da Lefa. Lefa, agora 867. Chanel 6141, desça e mantenha 4 mil pés no produto servidor 367. 01 América, 229. 867, chame Centro Recife, 126.0, alterna 128.8. 1260, 1288, boa noite, 67, boa tarde. Né, 6226, desce, mantenha nível de voo 050. 050, 6226. Sinal R9, 10, 1255. 1255, Torre Salvador, 118, decimal 95. 2295, 255. Torre Salvador, 1255, final R9, pista no 0, 12 milhas para o 372. Bono 255, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0 nós. Autorizado pouso, pista 1-0, Bono 255. Delta Romeo Eco, tem frequência livre para autocoordenação com os próprios locais. Quando ingressar na terminal Aracaju, chame o mesmo em 1-2-0, decimal 3. 203, de Juliette, reporte afastado de Salvador 206. Reportará o Solo Salvador, muito boa tarde, eu chamo a minha 366 na posição 5, putback para a minha. Gente, eu chamo a minha 366, autorizado no portão 5, chama a tarde. Autorizado, putback para a minha 366. São 3144, acione identificação, desça e mantenha nível de voo 060, via chegada Mari, altímetro 10 no 5. 060, pode dar para o destaque. Oi, Mari, são 3144. Mari, intercepta a via chegando. É 141, autorizado 250010, após servidor 367, voo 366, reporte estabilizado na final aeronave, pista na 0 de Salvador. Prossiga. Fazendo um desvio à direita para evitar formação. Gente, o Delta Romeo Eco está fora da área de controle de Salvador, está em espaço aéreo Golf. Mantenha a coordenação na frequência livre, 1-2-3, decimal 4-5. 9-2-4-3, gente, da informação Lima. O que é o 4, autorização contém? Gol 9243, Lima confere. Autorizado Serra Bravo Charlie Foxtrot, conforme rota, plano de voo, apressou o 21, nível de voo autorizado 380. Decola da pista 10, primeira curva à direita, no perfil de saída Arbo 1, Elefa. Transponder 5017, controle 120, decimal 8. Gol 9243. Autorizado nível 380, apertou o 21, decola da 10, curva direita, perfil Arbor 1, Elefa, transponder 5017, controle 1208, gol 9243. Gol 9243, correto, contagiamento, chama para acionar, posição 04. Camaral, gol 9243. Salva-se, boa tarde, 3-0. NM-A320, acione a identificação, desça e mantenha nível de voo 070. Vou na Prodmar e Mari intercepta via chegada. 6226, após ETAP, voa para o servidor 366, desse mantém a 4 mil pés. ETAP 366, 4 mil, 6226. Brana CTR, Salvador, Jesus, mantendo 2500. No Vitorinho de Juliette, 20 milhas sudoeste de Salvador, tem frequência livre para auto, coordenação com os tráfegos locais. Graças, até a volta. Bom, no 255, livrou na fonte, vai cruzar a Eco, mantém a frequência, né, torre? Me chamou, torre? Então no 255 já livrou a pista, já está na alfa, mantém essa frequência? Ok, desculpa, mantenha. O solo foi R27, chama agora o solo 1219 para a gente ler. 219. Salvador, Aero Taxi, o 6336 da Ultramé, com 108 a bordo. Autonomia 028, alterna São Gonçalo do Mar. Gente, autorizado, tá? A direita é Índia, ponto para a no zero, chama a torre em 1118, décimo 95, ajuste no zero, no último voo. Índia, ao ponto de espera no zero, destaque, zero no estado, obrigado, bom trabalho, bom trabalho. 1255, observa o Airbus 319 da companhia Avianca, ultrapassar a Juliette. Após a mesma, vai ingressar o Fationa para a posição 02. Compreendi, Alfa, Juliette para o 02 após a viagem. 02, confirma? Afirmo, Bruno, 255. Obrigado. Paulo Salvador, uma boa tarde, está 32, 16, da Lima, pronto para a cópia Força Beta. Está 32, 16, uma cópia para Fortaleza, prepara Momo Frontier. Momo Frontier, agora está 32, 16. Paulo Salvador, o azul 5076, tem sua informação Lima, autorização para Ilhéu. 5076 para Ilhéu, a ordem do protocolo número 2. O nível solicitado é 1180? 1816. A NRM 141 estabilizou? Estabilizou, capa 20. 10 torre, 1183-95. M622, me autorizado 250010, informe passando servidor 366 estabilizado. 2500, totalizado, é portaral, 266. M6320, vou direto para o servidor 366. Pode baixar travado, capacete. Pistão M141, pouso autorizado, pistão no zero. O vento é 130 graus com 08 nós. Vamos chover sobre a pista, mas ainda a pista ainda está seca. Muito obrigado, depois o Melman. 370. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Perfil de saída Momo, transição Frontier. Transponder 5575 e o controle em 120 decimal 8. Azul 5076, pronto cópia, parte 3. Ponte, pronto cópia. Autorizado para Serra Brava, Índia Lima, conforme rota, plano de voo, Golf 677, nível de voo 1180. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída coral, após sair conforme Golf 677 e plano Yankee, nível 145, prossegue seu destino. O transponder aciona 0271 e o controle em 1202.8. Autorizado Ilhéus, indicou 180 conforme planos e a Golf 677 de roda no zero, primeira curva direita, terceira coral. Após o Amiante 145, prosseguindo para o destino. Transponder 0271 no controle 208. Está livre da restrição de altitude intacta, 3144. Papa, Papa, Charlie, Serra, Romeu, Vera, Cruz, apenas confirma, pátio, e se é corredor chama, meu pai. Então, o setor norte, só aguarda um minuto para a cópia. Apenas confirmando, o equipamento é o Robson Mendes. Novamente o azul 5076, poderia apenas confirmar o nosso ponto transponder? 0271, se conseja. 0271, obrigado. Página curtíssima após ali, mantém cabeceiro 10, achando a 6336. Passarão 2230, só um minuto, cópia número 2, separa Argo 1, eleva como saída. Da frente da informação livre. Deus, Deus, Deus. Ah, Charlie, está arrumando, escuta? Confirma também, é 1 no mil pés ou 500? Né, 626, torre 1 no 8 decimal na 5. Boa tarde, boa tarde. Então, 3144, décima linha 2500, 10, informe e passando o servidor 366 estabilizado. Qual será o 2366? Né, 6320, desça e mantenha 4000 pés. 4000 pés, 2320. Mudou nada a programação, não é? Corteja novamente o transponder 0146. Correto, cortejamento. Tá? Confirma pela autonomia alternativa. Gente, você autonomia? Papa, Papa, Charlie, Serra, Romeu, para acionamento e decolagem chama torre 1118.95. Xané 1141, autorizado táxi Alfa, reportando em sua Juliette. Nós, pouso autorizado, pista no zero. Livre, pouso na 1 no 0, 6227. Táxi Charlie Serra, Romeu, altímetro no 0, no 4, livre acionamento, chame táxi. Xané 6336, decolos 35, controle 120, decimal 8, bom voo e boa tarde. 208, obrigado. Decolo da 1-0, primeira curva direita, sai da árvore 1, transição elétrica. 5030 no transponder, 208, centro de Salvador. Passarei de 2230. 2000 pés, direto Cogbo. Gente, senhorita, por gentileza, se formos Cogbo, entraremos numa formação. Solicitamos, por gentileza, a coordenação de mantermos proa. E em seguida voar frotinho. Manter pro até... Quanto, vai manter a pro por quantas milhas o Oxiné 6336? Aproximadamente 10 a 15 milhas, senhores. Está autorizado manter a pro para desvio Oxiné 6336, aguarde coordenação com o centro a pro de frotinho. Gente, na sua escuta, 6336, muito obrigado. Só um minuto de coordenação com o centro, já será pago a conta, ok? Romeo Charlie, Alpha Fox. É, agora só um minuto para cópia. Afirmo 05, sem balizamento? Gente, já infero monitorar nossa frequência, vai para o sistema, ok? Torre 1, nono, 8, decimal, 95. 18, 95. Beleza, 2, 9, boa, 6, 2, 6. Controle. É 336 na escuta, para você. Foi autorizado pelo Centro Recife para o Diabuca, após desvio. Muito obrigado, senhorita. Então, após desvio, direto a Buco, 6336. Obrigado. Afirmativo, pro Diabuco, suba e mantenha o nível 330. Então, sobe ao 330 na pro Diabuco, 6336. Oxané 6226, autorizado o táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, Juliette, 6226. Tá 3805 na escuta? Tá, 3, 2, 2. É, Romeu, Romeu, livre táxi, reporte. Na Papá, para decolagem. Ok, e vai manter a escuta, tá em 3805, 340. Eu tenho condição de prosseguir agilizando a decolagem com o ProNorte? Afirmativo. Livre decolagem com o norte, o vento no 30 graus com 9 nós, agilizando o Charlie Serra Romeu, reporte para o sol. Charlie Serra Romeu para o sol, 38. Serra Romeu, para o sol, 38, confirme quantas milhas se afasta. 3 milhas ao norte da torre. Preciso manter minha escura, Charlie Serra Romeu, reporte para o regresso, cruzamento do campo. Afirmativo, Charlie Serra Romeu, reportará o regresso. Juliette, 6226. Xanena 226, autorizado, ingresso Fátima 1, via Juliette, posição 13, remota. Juliette, remota 13, 6226, obrigado. Autorizado 10. Livre pouso 90, 3144. Estou apenas confirmando, é a ilha de trás, se afasta no setor sul, quantas milhas? Gente, 20 milhas no setor norte, já está pronto o cópia? Gente, autorizado Serra, novembro e Rimar, após grupo de Zulu Ilha dos Trades, aqui antes país, cola da Pistuma 7 com a Pro Norte, inicialmente a coordenação com a torre, em 1-1-8-5, aqui antes país. 0156, acena no transponder e 1208 é o controle. 0156, o transponder e o controle no 208. Deixa de segurança, por favor. Equador, o gol 9243 no gate 4, pode pegar a cena. Confirmo correto o cotejamento. Confirma a parte POB. Gente, confirma POB e autonomia alternativa. Na 320, torre 1, nono, ITER, decimal 95. 295, pode pegar. Poxa, né, 336 vai manter a prova por umas quantas milhas? Aproximadamente 15 milhas, ele está em tempo de condições de curvar para a Buco. Uma confirmação bastante pesada do nosso lado esquerdo da rota. Afirmativo, conta de risco, Thiago Serra, Romero. Torre, Salvador, Xanete, 320. Nome é 320, reporte Serra Vitor 372, contra enxecado e visual, altimetrão no 0, no 4. Reportará, 372. 4, Solos 41, à direita, Solos 21, decimal 9, boa tarde. 21, 9, boa tarde. Está 3144, autorizado Alfa, vai reportar em 2 Juliette. Alfa, 2 Juliette, 3144. Ainda pista seca, o cinema é 320. 320. Curso de relacionamento. Retomando navegação na proa de Abuco, vital 330, resistência. Esse cinema é 336. Salvador, é o passaredo 2230. 2230, passaredo, prossiga. Estou na remota 12, está pronto para o push, posicionamento. Tente, autorizado push, chama ataque, passaredo 2230. Rodará, está autorizado push, rodará para o ataque, 2230. Solo, 6230, está parado no baixo de trás, passaredo, não tem batizador. Gente, confirma somente a posição, é 1 no 3? Foi formado 1 no 3. Gente, vamos manter a posição e vamos coordenar aqui para a infra-aero. Passaram no 2230, vai manter a posição no 2? Temos uma aeronave para ingresso na 1 no 3, vai manter a posição. Gente, aguardando a aeronave, 2230. Linha 336, chama centro Recife, na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. A esquerda, afastada aproximadamente 3 milhas da final da 17, não interfere na aproximação. Tráfego em Alfa Sierra 50, impulso autorizado, 90. Reia 320. Posição. Já está certo, aí ele faz 3, mas mantém posição, 250, 73. Colo 6226, chegou o batizador, na posição 3,